Hablábamos recién de que no solo la tierra resuelve todo, es una de las búsquedas, pero está también la búsqueda de la transformación de la sociedad, y dentro de esa transformación de la sociedad, supongo mucho tienen que ver las mujeres con su propia lucha de género. ¿Qué tal, Rosemary? A vos te pido que nos hables de eso en especial. Muito bem. Quero saudar então os ouvintes, a classe trabalhadora da Argentina que está em luta contra o sistema, né? Então, um bom dia a todos. E para falar das mulheres no MST, as mulheres participam da luta igualmente como os homens, né? Vão para o acampamento, vão para as ações, né, as ocupações que fizemos, participam na produção, ajudam, né, a trabalhar, e elas têm um trabalho ainda, como não é diferente da sociedade que fomos criados, né, não somos uma ilha isolada da sociedade, trazemos com nós todos os vícios da sociedade capitalista. E um dos vícios é o machismo, né, que muitas vezes está impregnado em nós, nos companheiros homens, nas companheiras mulheres também, né? E isso impede de avançar, às vezes, na luta, né? Então, mesmo que a mulher participe da luta, mesmo que ela participe da produção, muitas vezes ela se restringe ao espaço da cozinha, né? Além de trabalhar esse, ainda trabalha, faz o espaço de cuidar dos filhos, o trabalho, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, do marido, né? E enfim, do trabalho doméstico. No Movimento Sem Terra, está se buscando, né? Nunca foi impedido, né? Sempre teve espaço para a mulher. Mas a partir de uma discussão maior, né? Maior feita pelo movimento, achamos importante ter o setor, de ter a discussão de gênero, para que a gente se liberte desse vício que trazemos da sociedade capitalista. E uma das formas de libertar é conversar, dialogar, estudar sobre a importância da participação da mulher e do homem na luta. E nas instâncias, né, que a gente tem na coordenação, na participação no geral do movimento. Pensaba en eso, ¿no? La forma de compartir tanto lo pequeñito de la casa, la familia, como lo grande de las decisiones. Isto também. Compartir esse trabalho que é feito das mulheres, né, que hoje, que, enfim, que a sociedade impõe, digamos assim, quando nasce uma menina, vamos dar de presente uma boneca, né, para que ela aprenda a cuidar dos filhos. Isso de forma geral na sociedade. Não que não possa se dar a boneca. Também, no movimento também se discute isso. Mas que ela possa ter acesso a outros brinquedos, né? Também a bola, o carro, enfim, brinquedos que sejam... Não temos diferença, né? Homens e mulheres. A nossa diferença é sexo feminino e masculino. É biológico, né? Mas não de direitos. E isso o movimento está discutindo e está buscando e está avançando, né? Estamos criando novas relações a partir daí, de ter a mulher na luta também, na discussão e na participação geral do movimento, como os homens também, né? Para eso se necesita, volvemos a esos crack culturales, ¿no? Donde la educación debe ser quizá una de los puntales fundamentales. Falar assim que a educação não somente se dá na escola, né? A educação se dá na família primeiramente, né? E esta educação que vem enraizada, né, pelo que o sistema impôs, né? Que o sistema impõe todos os dias nas nossas casas, onde quer que estamos, né? Então, a necessidade que sentimos de discutir e de aprofundar mais a questão da educação, no sentido de trabalhar ela, como diz a companheira Rosemary, né, na família, nas novas relações. Temos espaços de discutir isso dentro do movimento, né, de discutir como vamos fazer essa educação que complemente os espaços da escola, né, a educação que tem um sentido, nesse sentido assim, vimos a educação formal e a educação não formal, que se parte da família, que se da organização. Na organização trabalhamos com as cirandas, né, que é um espaço onde que trabalhamos com as crianças novos valores, né, a pertença, a identidade, a infância, né? Então, este acreditamos ser um espaço na qual buscamos também trabalhar essa questão de novos valores, né, de uma relação diferenciada, onde há meninas brincam com meninos, né, onde se trabalha esta relação, né, sem preconceitos, sem machismo, né, e compreendemos na nossa pedagogia, no nosso trabalho que viemos aprofundando e discutindo no movimento, de que a escola por si só não é somente ela que educa, né? E neste sentido, buscamos fazer atividades paralelas às atividades da escola, né? Onde envolvemos as crianças, onde envolvemos elas em outras atividades que buscam reforçar aquilo que a escola trabalha, quando a educação é formal, ou quando que educadores não são tão comprometidos com a nossa luta. Sentimos essa necessidade de fazer esse trabalho que reforce os nossos valores que defendemos. Ustedes hablaban de la pedagogía del ejemplo. Me gustaría un poco que nos digas cómo son esos principios pedagógicos con los que están trabajando en el movimiento. La pedagogía del ejemplo se da a partir de lo que se dice y de lo que se hace, ¿no? Entonces, el ejemplo debe partir de los adultos, ¿no? De las personas con quien se relacionamos, ¿no? Não basta só dizermos que é necessário para a criança, dizer para ela que é necessário não jogar o papel no chão, né? Pôr no lixo, mas precisamos ter nós, os adultos, fazer o ato, fazer a ação neste sentido. E se dá muito no exemplo que nós, adultos, passamos para as crianças. Se fizermos a luta, se formos para a luta concreta, não basta nós dizer que é necessário fazer essa luta. Precisamos participar dela. Aí estaremos mostrando para nossos filhos, para as nossas crianças dentro do movimento, que é necessário fazer a luta y estar presente. Estamos un poco hablando hacia adentro del movimiento. En un ratito vamos a hablar hacia afuera, cómo es la comunicación, cómo es la participación en otros ámbitos de la sociedad. Escuchamos una musiquita que tiene que ver, por supuesto, es del disco de Arte en Movimiento, que está editado por los del Movimiento Sin Tierra, y seguimos charlando. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade